Meia-noite no meu quarto. Ô, amor, que dia que nós vai na rua d'água? A fotona aquela. É não, eu ouço DJ Hugo CS. Estrada, vejo a porta abrir. Ô, amor, um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu Oi. Corpo nu. É bom demais, hein? Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo só dá você. Só dá você. Só dá você. Isso. Toma essa toalha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma essa toalha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma essa toalha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai pegar na visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha. Ela joga na cara só dos vagabundo piranha. Sapata, defenda desgraçada. Piranha, sapata. Defenda desgraçada, piranha, safada. Defenda desgraçada, piranha, safada. Defenda desgraçada, piranha, safada. Defenda desgraçada, piranha, safada. Defenda, defenda desgraçada. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você. Só pra você, yeah, yeah, yeah, yeah. Toma, safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que dia que você vai me levar na rua d'água? Toma, toma, toma. Da lama. E DJ Hugo CS. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma,